Maria, meu rubi. Bora no forró, bora no forró. Vai no forrocinho, vai no forrocinho, vai no forrocinho, forrocinho do rubi. Poderoso Rubi. Vem, mansinha Aline. Ela entrou na sua comitiva aqui de Castanhal. Aquele abraço do calado. Bora, Aline! Pra dizer que estou. Eu sou Rubi. Triste demais. Sou Rubi. Eu te amo. Eu te amo demais. Estou louco pra te ter. Perto aqui, bem perto. Amor predileto, sempre correto aqui com você. Com grande prazer. Com meu amor. Vivo, vivo, eu sou. E aí? Muito mais feliz. O meu parceiro Fernando, ele toda a sua comitiva, aquele abraço. Eu quero. Perto aqui, bem perto, amor predileto, sempre correto aqui com você. Com grande prazer. Bora dançar forró. Com meu amor. Vivo, vivo, eu sou muito mais feliz. Parceiro Marcos, da Casa de Carne Goiânia, já está aqui no Rubi. Valeu, Marcos! Acenda a luz do seu quarto, pois o sono já não tem. Vira de um lado pro outro e quer saber de alguém. Esse alguém sou eu. E o quê? Que vem te ajudar. Fala assim pra ela, minha filha, deixa eu te amar, deixa. Deixa eu te amar. Eu senti, quer saber? Eu te quero assim. Deixa eu querer. Você vai ver que eu amo só você. Deixa eu te amar. Deixa eu sentir. Quer saber? Eu te quero assim. Deixa eu querer. Alô, Jacaré, não chega aqui ao lado da nave. Eu do meu quarto vivo, pensando em você. A distância nos separa, não dá pra entender. Mas se o vento pudesse me ouvir, traria você de volta pra mim. Diz assim, minha filha, então deixa. Camisa suada. Deixa eu te amar. E deixa. Deixa eu sentir. Quer saber? Quer saber? E eu ia. Vai no forrocinho, vai no forrocinho. E vai, e vai, e vai. Rubi! grave da saudade. Oi? Hoje aqui no paraíso! E o cachaceiro desse de pé de balcão resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava de tão ruim que ele tocava, servia de manga. Eu sou Rubi. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabelos gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabelos gritando, dizendo Rubi, saudade! Castanhal! Furado, fazia foram fofão, o triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som, povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. E aí? Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo gritando. Dá-lhe, meu Rubi! Tudo que você me pedir, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou. E com carinho. Geladeira e fogão, um carro pra passear lá no sertão com seus irmãos. Tô tocada pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão, um carro pra passear lá no sertão com seus irmãos. Eu dou, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Vai dançando pro Rocinho aqui no Rubi Saudade, Casa de Shows Paraíso Castanhal. O nosso Feste Saudade rolando. E o som do Rubi chega junto e detona. O meu parceiro Andrecido Rubi já está na área. Alô, Andrecido! Tudo que você me pediu, eu dou. Olha, gente, dia 28 de maio, o tradicional forrozão da Aguinaldo, e vai ser desse jeito aqui, papai. Toda a comitiva de Belo Horizonte também. Aquele abraço, Paulinho. Eu dou, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu dou, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Tudo que você me pediu, olha, gente, tá chegando a quadra junina e a gente vai fazer uma quadrilha maluca do Rubi Saudade agora. Quero ver! Paraíso vai! Eu quero ver. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Uma suaneira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira. Ui, ui, ui. Ai, ai. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Caio, monitor de tiro de guerra, tá na área. Valeu! Nesse vai e vem que é gostoso de matar. E no toque da de fora começou a relinchar. Eu morri pincela, começou a disparar. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremenda. E agora? Vou tocar mais uma assim! Alô, Castanha! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barra se esquentou. E já é. Oh. E aí? Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barra se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a da levada, só fica a beleza que surgia. Pra lá, lá, oh, vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Pediu pra parar, para! Agora é saudade! Não quero o seu dinheiro, não quero o seu ouro, só desejo amor sincero, só quero você. Poderoso Rubi! O seu beijo quente. Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco tem que ser você. Me beije, me aperte, quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso, isso é o que é. E é o quê? É o amor. Juninho do Sec com a sua esposa Denise. É o amor. Oh. E é Rubi. Hey, Marcicleia e Chiqueira, aquele abraço calado aqui do Rubi. Rubi! Daqui a pouquinho a gente retorna a Belém, bairro dos Jurunas, lá no São Domingos. E amanhã, segunda-feira, é a nossa casa, Metrópole City House. Oh! Poderoso, poderoso, poderoso. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. Pantera, o garotinho do Olha Barba. Tá por ali. Givaldo Gravações CDs. O Carequinha da Lomas.

PJ, aquele abraço. Mais uma lá do fundo do baú. Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Rubi! Tempestade de desejos, feito chuva de verão. Rubi, saudade. Como o vento sopra o mar, sinto o tocar das tuas mãos, deslizando meu corpo, sentindo o fogo. E você me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só o prazer. Como é que é? Na estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão, sempre juntos, nos amamos. Será que tem? Não tem jeito, não. Você é fogo e é só o prazer. Minha mocinha, Aline Gomes, Mara Maravilha, Johnny Gades Melo, Jamile, marcando presença aqui. Ai, ai, ai. Quando estou do seu lado, és meu doce pecado. E eu? Estou apaixonada por você. Toma-te! E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor. Bora, Júnior! Bora, Carla! Que é grande, sim. A nossa gangue da saudade. Que é tudo, enfim. Alô, Pretinho! Que existe em mim. E a Belzinha e a Rayane. Eu estou apaixonada. Irmãzinha Ana Lúcia. Olha a faca. Estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você. E a saudade Rubi detona. Estou apaixonada. Hoje aqui em Castanhal. Segura que a pedrada é segura! Um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho, rapidamente, depressa dizer. E eu estou apaixonada. Banda Geração Eletrizante. O meu parceiro Luiz, sua primeira dama Carol da Coab, curtindo Rubi Saudade, aqui na casa de seu Soraíso, valeu! É que eu estou apaixonada. Sequência pra quem tá apaixonado. Me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou complicado, louco e consequente. Meus defeitos você finge que não vê. Ou me vê chorar, ou me vê sofrer. Fala assim, pode ir. Mas pode ir. E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer. Que te vê chorar, pagar por meus enganos. de Carla para Júnior. Valeu! Não vou brincar de amar, vou deixar pra lá, vou me esquecer de tudo. O meu parceiro Alex. É bem melhor que vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou uma pessoa que você tanto sonhou. Que nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. E pra quê? Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. E o Rubi, o meu parceiro Sérgio Preto de Castanhal, Sandro Biroco, lá do Marajó, aquele abraço também. Dia 28 aqui, gente, na Casa de Shows Paraíso. Abertura da quadra junina, com forrozão da Guinaldo. Coisa boa, hein? Vamos lá! Mas pode ir. E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou me esquecer de tudo. É bem melhor que vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo. Como é que é? Pedindo pra juntar esse amor em pedaços. Alô, você, meu amor. Se Deus não escreveu assim. Talvez quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não. E agora? Ficar. Então me escuta agora. E agora? Agora eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor. Rubi! Giradinha do Rubi, na giradinha do Rubi. E vai, e vai, e vai. Mais uma detonando aqui no Paraíso. Oh. Oh. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Amanhã quem sabe. Existirá amor ou noite escura. O meu parceiro Vitinho Farias do Açaí, pelo fruto, valeu. Ninguém sabe amor, ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Pra você, amor, quero abrir todas as portas. E eu quero amor, me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. Quero você hoje, quero você hoje, quem sabe amanhã. O meu parceiro Siqueira e o Galvão, aquele abraço. Quero você. Sargento do Bombeiro. Quero você. Chão. Coladinho, coladinho, bora. E coladinho, coladinho, bora. Yeah. E é Ruby. Agora é Rubi. Diz assim pra ela, minha filha, não vai. Não. Não. Não vai embora, senão alguém chora, também vai sofrer. Não. Não deixa agora. Hoje domingo, a gente retorna a Belém, bairro dos Jurunas, São Domingos. Hoje tem Rubi Saudade. Aí amanhã, segunda-feira, a Metrópole City House é. É Rubi! Oi? Não vai embora, se não alguém chora, também vai sofrer. Esse amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, louco sonhador. O nosso amigo Evaí Promonte aqui de Castanhal, o nosso mestre Gilmar, manda abraço a você, Evaí! Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. E ela é meu. Sucesso. É Rubi. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Festa bacana, festa bonita. E o nosso Rubi Saudade detonando aqui na Casa de Shows Paraíso, em Castanhal. Aline Gomes e toda a comitiva. Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela. Eu adoro ver. fazendo aquele amor. Pipolho e a Lara. Ele enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro. Louco sonhador. E ela sabe. Ela sabe me prender como ninguém. Tem os seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Alô, Castanhal, como é que é? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus. Posso mais viver sem ter você. Preciso de você. Preciso desse amor. Didi Boy, essa aqui na Continental do Divo Go. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você. Preciso desse amor. Somente teu carinho me faz bem. É só você que essa dor que machuca, tritura, consome o meu corpo, quase morto. Vou ficando esperando esse amor que não vem, não vem, não vem. E o meu corpo, quase morto. Vou ficando esperando esse amor. Parceiro Eric William, da gráfica Silvia, lá do Curió, é com a galera do Setor do Calado. Valeu, valeu! Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Preciso de você, preciso desse amor. Somente teu carinho me faz bem. O meu parceiro Andressia, Silvana, os nossos seguidores. Quero de Belém, meu irmão. E abraço Paulinho, Calado e toda a família Rubi. Júnior Carla, Pretinho da Carada, Lúcia. Saudade. Faz a fada! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. E a saudade é Rubi hoje aqui em Castanhal. Ficou tão claro quando eu percebi, Dodô e o Marcelo, que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu. Vida. Você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noite de noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noite de noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Olha só, gente, dia 19 de março, feriadão, aqui em Castanhal, feriadão de São José. Aqui na Casa de São Paraíso vai ter Búfalo do Marajó e o Jackson, mais uma do Evaí Promoções. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Cadê o pretinho do Acará, hein? Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. Ele e Ana Lúcia. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só... Toda a comitiva de Mocapazinho, valeu! Bora, Mocapazinho! A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Frank da caçamba! Que não vem. Essa parada aqui no paraíso, filho! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. E tchá, e tchá, e tchá. Cadê a galera do Paysandu aí? Cadê a galera do Paysandu? Joga a mãozinha pra cima. É bicolor, é bicolor, olê, olê, olê. Rapaz, tô sabendo que o clube do Remo se classificou para a final do primeiro turno do Campeonato Paraense. Cadê a galera do clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima, só quem é do leão, Remo. Remo, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e eu sou do Rubi. Dá-lhe meu Rubi. Oi? Equipe Tanque Cheio. Alô, galera do Rubi, como é que é? Oi? Saudade, poderoso Rubi. Rubi é o show da nave da saudade aqui em Castanhal. Oi, toda comitiva do tiro de guerra, turma de 2010. Valeu. Rubi, Rubi, um bombardeio sonoro. Alô, Castanhal. Oi, Joilce, sua primeira dama, aquele abraço também. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate na palminha. Rubi. Quem é meu filho? É Rubi. Claro que sim. Rubi. Como é que é? O meu parceiro Carlão, chefe de segurança. Valeu, garoto. Quero saber se tem alguém que acredita no Papai do Céu aqui. Só quem acredita. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Bate, bate na palminha. E bate na palminha. E bate na palminha, comitiva. Alô, galera de Castanhal. Alô! Bye.

E a gente... A gente já não dá mais a base do só doce você for. Será que aquele nosso grande amor dançou? A gente já não dá mais a base do só doce você for. Será que aquele grande ser cada movimento a todo momento só dá você em meu pensamento. Rubi! Quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você. O meu parceiro Anderson Mendes e sua louraça digital. Meu parceiro Pipone e toda a sua comitiva. Valeu! A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. E a saudade é Rubi! Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu. Estou sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. O meu parceiro Zé Casson e toda a sua comitiva, aquele abraço aqui do Paulinho. Alô, Zé Casson! Joel! Elisângela! Mar e a Loura! Valeu também! Gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Alô, Leandro, não chega lá no House Mix. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento.